sempre vou estar e sempre venceremos. Novos sonhos vamos conquistar, meu amor, ao seu lado. Sempre vou estar e sempre venceremos. Novos sonhos vamos conquistar. Quantas lutas pra chegar aqui, nossa história. Mesmo assim, prevaleceu a vitória. O nosso amor é lindo como o mar. O céu cobrindo as águas, o pássaro a cantar. Você veio fazer mais linda minha primavera. Com seu olhar, sua fala sincera. Deus é perfeito, você chamou minha atenção. Nossas conversas acelerou meu coração. Estar do seu lado me inspirou a cantar. Vencer as batalhas e sempre sonhar. Ah, pode acreditar. A cada dia mais quero me apaixonar. Meu amor, ao seu lado, sempre vou estar, sempre venceremos. Novos sonhos vamos conquistar. Meu amor, ao seu lado, sempre vou estar, sempre venceremos. Novos sonhos vamos conquistar. Vamos conquistar a cada dia mais. E que nos seus abraços eu possa encontrar a paz. Pois nosso amor, eu sei que é verdadeiro. Eu vou gritar bem alto, te amo pro mundo inteiro. Coração do guerreiro encontrou sua metade. A princesa descobriu o que é amor de verdade. Olhar pra frente e enfrentar de mãos dadas. Dias especiais nos esperam na nossa casa. E nesse dia especial, palpito lado esquerdo do peito. Vou colocar a aliança no seu dedo esquerdo. E assim selaremos o compromisso. A noiva e o noivo testemunham com olhares fixos. A nossa vitória tem sabor de mel. A nossa vitória tem sabor de mel. Sabor de mel. Meu amor, ao seu lado, sempre vou estar, sempre venceremos. Novos sonhos vamos conquistar. Meu amor, ao seu lado, sempre vou estar, sempre venceremos. Novos sonhos vamos conquistar. Meu amor por você nunca vai ter fim. Deus fez tudo lindo, planejou você pra mim. Pra mim. Meu amor por você nunca vai ter fim. Deus fez tudo lindo, planejou você pra mim. Pra mim. Meu amor por você nunca vai ter fim. Deus fez tudo lindo, planejou você pra mim.